Yo pedí mi shit. Yo más tarde que pedí un beat. Pra não dizer que eu perdi o jeito. Pra não dizer que pra não dizer que eu perdi o jeito. Pra não dizer que eu perdi o jeito. Pra não dizer que eu perdi o jeito. Pra não achar que eu perdi o jeito. Pra não dizer que eu perdi. Pra não dizer que eu perdi o jeito.